Roger. Está alternando o Confins e o POB 110. 190 POB? 110, 110. India Alpha, 18 menos ponto de espera 14, ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. 1012, India Alpha, ponto de espera 18614, Genera 62, 93. Meia, continue aproximação, aguarde pista livre, para pouso. Salve Campinas, 360, rota bridge, episódio no 6, atrás conforme o plano, decola da 1-0, curva pela direita. No perfil da Dael, Leida, após Leida, voa bridge, ao intercepta o eixo, está conforme. 5145 transponder, controle opera em 119, decimal 35. 396, autorizado pouso, vista no 0, vento 1 no 0 graus, 129. Livre, pouso no 0 graus, 396. Bridge, e aí a rota plano de voo pela outra Luna 6. 5145, transponder, 119, decimal 35, frequência controle, contagio azul, 4065. Confere, chama quando for para o push, senhora. Chamarei, 4065. Ou 1649, confirmando 240, Ilhéus? Afirmo. Ilhéus 240, decolando a 110, curva à direita, o perfil da Dael, Leida, após Leida, voa Ilhéus. 5165, transponder, controle operando em 119, decimal 35. 2430, Ilhéus, decola da 10, curva à direita, Ilhéus, 5 número 635, transponder, 1935, controle, Romeu 49. Confere, chama quando for para o push, Sonata. Agora, 3540, Foca, Xené, 6142. Seria condição de coordenar o Romeu Foca 08, possível? Confirma, Xené, 6142. Se possível, você coordenar com o setor de agente Romeu Foca 08. LS, ou Xané 6314. Xané 6314, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 2186, 6314. Na decolagem, ponto espera da pista 90. 392, autorizado, LS, após estabilizado. Autorizado, após estabilizado, 3192. Trip 5555, desça para 2 no PES, QNH 1012. 2000, QNH 0012, trip 5595. São, aguarde a atualização do posto. Roger. Oxalá, 6142, após PUCA, voe Romeu, foto 09. Poderia confirmar o 6142? O Xané 6142, após Puka, foi Romeu Fox 0118. Ok, após Puka, Romeu Fox 018, Xané 6142. Cadeira, Sul 4065, na posição 8, para acionamento na posição. Sim, vive acionar e chame ponto para o push. Direcionamento na posição, chame para o pushback, 4065. Solo, vou no 649, pushback, acionamento para 2. 2 a no 2, chame fax. Bora. Salvador, Gono 3, 9,6, pro... Fox. 9,6, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa e reportando da Juliette, 3,9. É como é que tango, tem condições de manter 3 mil pés nessa magnética? 2.900, ok? Está o Romeu Papatango? Pouso Xané 63, ou quase? Ok, todo levou o TGL em Veracruz, Romeu Papatango está aprovado, decolando a 97. Após curva direita no corredor Axé, Caixa Prego. Acionado 0141 no controle 1935. VIP 5595, autorizado LS após estabilizar. Autorizado LS, TRIP 5595, informa o LS. Qual que é o B? Chame torre agora 186, ajustado no 0, no 2, para o acionamento e decolagem. Está no pátio 5? Chame torre, bom voo. Fiz o 92 à torre. 150 vai estar travado. Gente, continua a aproximação. Aguarde pista ali, viu? É, sim. Baixar na 6314, no solo aos 33, direito 29. Direito ao 29. Informa, tem um bando de pássaros na curta final. Gente, eu tenho a 312, fica atento à concentração de pássaros curta final do pista 10. Gente, está 312. Meu Pupatango, autorizado acionamento parte 4, chame pro táxi. A 3192, pouso autorizado pista 10, vento 100 graus com uma dúzia nota. E pouso ano 0, pista 3192. Bem-vindo, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Alfa na Juliette, repórter da Juliette, 304, boa tarde. Tráfico nacional, linha mantém pista no 0, chané 6213. Estamos. Feedback 4065 na posição 8101. Esse nível puxa o azul chama táxi. Nível puxa o táxi 4065. Estabilizado o LS, TRIP 5595. TRIP 5595, complete aproximação, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, boa tarde. 4032, desce para 2000 pés, autorizado LS após estabilizado. 4032. Azul 4032, desce para 2000 pés, KNH 10 no 2, autorizado LS após estabilizado. 4032, desce para 2000 pés, vai reportar estabilizado em LS, azul. Boa. Gol no 396, ingresso a Juliette, portão 07. 7 para o 07, chama 396. Xanem, a 314, vai prosseguir Juliette, portão 06. Juliette, portão 066, 304. 5595, navegou avistado, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 5595 da trip. 6293, autorizado a decolar, pista no 0, vento 10 graus, 13 nós. Autorizado a decolagem, o Chané 6213. Excelente, e reporte antes da Juliette. Via Alfa, acidente reporte antes da Juliette, 3192. Taxi lentamente, 392, quem está com movimentação no pátio, possivelmente você vai aguardar um pouco da Juliette. Ok, está 392. Táxi Bruno 649, está com 70 a bordo, 12h30, autonomia, alternando para a casa. Indy Alfa 18 também, não pode esperar com a turra, ajusta no 02. Indy Alfa 18 65 também na azul, para o táxi temos 116 a bordo, 4 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Nossa, tem que dar Romeu. F5729. Chega da Bonf, desfando 4.000 pés, KNH 1909. 4.000 com 1909, quem que nós? Vê pra chamar? Web 5729, desça para 4.000 pés, KNH 1902. 4.1902, Web 729 na Bonf. Poderia voar Bonf ou Pelô? São 6 Estamos autorizados táxi ainda e alfa. Quando for composto para dar reserva, chama 218, direção 6, ajustado no 092, obrigado e até breve. Solo Salvador, bom dia, o chama é 6327, Leos 240, ciente da Romeu. 6327, Leos, só um minuto para top, nível já aprovado. O fim do nível? 240. 24, sim, inicialmente prepara a Bel. Saída da El. Para o 360, saída da El, Oceané 6203. Estabilizado em ILS, o Azul 4032. Azul 4032, complete a aproximação, chame a torre na frequência 18.6. 18.6, Azul. 192, após Avianca, o senhor prossegue a Juliette até o portão 10. Após Avianca, prossegue a Juliette para o portão 10, 392, obrigado. 4065, hoje de aproximação, aguarde pista livre. É o 4032. Livre para o aero levantar. Bom, só confirmando, 392, após o azul, falei o avião com mais o azul, ok? Aí o senhor após o azul ingressa a Juliette até o 10. O azul ingressa a Juliette para o 10, 392. O 4032 autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, azul. Quilo, parte 3, observando parte 3, sinalização. Quilo, parte 3, obrigado. Meia 327 para cópia? É, 6327 pronto cópia. Ilhéus 240, decolando a 10, curva direita após decolagem, perfil da Dael, Leida após Leida, voa Ilhéus. 5402 no código transponder, controle a PL 199, decimal 35. Autorizado 240, Ilhéus, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda. De após Leda, direto Ilhéus, transponda 5402, controle 1935, Oceané 6327. Confere, chama quando pronto para puxa acionamento. Mará pronto para puxa acionamento. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, na ponta espera como número 2, estamos prontos. Azul 4065, uma tempo de espera. Mantém, 4065. Gol no 649, autorizado a alinhar e manter. Alinha, mantém, mano. Miami. And you? So we can't get a hold of clearance on 21-1 for clearance to Miami. Social level Miami. American 990. We're trying to get our clearance to Miami, we're at 11. Hey, what's your for 11, please? T60. Okay, just see one minute to call. Confirm the time in the off at pen, 1730. Yes, we're late. 129. Decolagem no zero, agora vem pra trás. 2433. 032, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte Santa Juliette. Via Alfa, reporte Santa Juliette, eu vou 4033. Estamos autorizados a alinhar manter 4065. Controle Salvador, é Web 5729? Prossiga Web 5729. Qual seria o número para pouso do Web? 5729, número 1 para aproximação. Poderia voar proa de Luna ou Web 5729, temos tráfego fazendo aerolevantamento, mantém a estar. Ok, vai mandar estar então, Web 5729. 0935, voa, 649. Diga, Gol 649. Gol 649, contato radar, Tupanis voo 240, saída da El. 240 na Daniel, agora 649. Nine zero, go ahead. The time they short ten is wrong, okay? It's wrong, check your company. Please do the real time, 990. Okay, roger, and that radio's really bad, but we'll cut to the company. JF, Mike, Tom. Fazer o meu ciclo autorizado a decolar, pistão 0, vento 120 graus, 12 longe. Autorizado a decolar, vento azul 4065, obrigado, até a próxima. Tá, né, 6213, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Corrupa para Tango, autorizado decolar de pista no 7, vento 10 graus, 1 longe. 6213, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 1133 decimal 25, Xanel 6213, boa tarde. O 4065, decolado aos 4000, time controle, frequência 119.35. 119.35, muito obrigado, até a próxima. Cinco, decolou na Dael. Contato radar, saída da Dael. No perfil da Dael, o 4065, pode subir direto ao 360? Autorizado 360. 360, o 4065. Valeu, Papatango, decolado aos 47, chame controle 119.35, bom voo. Chamarei controlo 119.35, obrigado, como eu estava tendo. Salvador, boa tarde, Papatango com meu Papatango, do lado da 17. Papatango, Romeu Papatango, mantenha um no meu pé no corredor AXE. Mantrei um no meu pé no corredor AXE, Romeu Papatango. Romeu Papatango, tem condições de acelerar, aumentar a velocidade para livrar o eixo. Papatango, tem condições de aumentar a velocidade para derivar o eixo? Negativo, Romeu Papatango. Mike Tango, condições de incrementar a velocidade aí para se afastar mais um pouco da final da 1-0? Negativo, Jorge. Estou aqui com a velocidade limite para o projeto. Sente. B5729, desça para 2 mil pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2 mil, reporte no localizador da 1-0 Web. Solo Salvador, 35627, para puxa acionamento, pátio 3. Aprovado, trip, chame táxi. Correção 25, decimal 1, alterna 13, decimal 25. 25, 1-3, 5-2-5, bota. Seu localizador era 1-0, Web 5729. Web 5729, complete a aproximação, chame a torre na frequência 18, decimal 6. 18,6, grato. Torre, Salvador, boa tarde, Web 5729, final da ILS X-Ray da 1-0. 5729, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso na 1-0, na 1-0 com trem baixado travado, 1012 na gente. Negativo, prossiga. Approach Salvador, Miami, flight level 360, the route is up Zulu 20, then fly Teresina, up Zulu 7, after follow your flight plan route. Take off from Nemo 0, after cross left turn, correct left turn. Your departure will be Momo, departure, then fly Coquipo, then Floki transition, Momo departure. Then Coquibu, after transition is Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Call code 5567 and control departure 119.35. Then Boston. O solo, trip 5627 para o táxi com 60 a bordo, 420 alternando Salvador. De Alfa 18, vezes quando espera com a torre M12. Obrigado. Puxa na 6327 para puxa acionamento na 01. Gente, só um minuto, após o ATR da trip tá livre, o Xané chama o táxi. Após o ATR trip tá livre, chama da táxi. And a class 3990. Do you repeat your class, please? Upper Zulu 20. Tango Romeo Sierra, upper Zulu 7, that's file 360, calling 5567, we're doing the mono departure to block transition. Okay, your departure is Momo, Mike Oscar, is flock transition correct. Your departure is Momo. Confirm your route, please. It was upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, upper Zulu 7. Bravo, Echo Lima. That's correct. After follow your flight plan. Repeat please your departure moment, please. In 5567, departure 119.35. Yes, Momo, the path is flock transition, okay. Gate 11 coming to ready to start up and push. Roger, thank you. 627, onde espera o 1-0, pronto. 5627, ali mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0, 5627. Fabjet 5729, solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, web 5729, grato, boa tarde. Parte 4, põe o B02, chame torre 186 para acionamento e decolagem, no 0, no 2, no ajuste, bom voo. Como 3, Márcio. Iniciando, 5627. 29, pouso livre 1. Web 5729, bem-vindo, Alfa, reportando da Juliette. Reportando a da Juliette na Alfa Web. Zulu 55, para cópia. Afirmativo, senhor. Pronto, cópia. Aprovado Guarulhos 340, aprovado Zulu 44, decolando a 10, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leida, após de Leida, vai voar Yields, intercepta o eixo da aerovia, conforme a voz. 5412, o código transponder, controle altera em 119, decimal 35. Afirmativo, São Paulo Guarulhos 340, aprovado pela PSU 44. Decola da 10, vai curvar à direita da Euleda Eudes. Vou transponder o 5412 e o controle 1935, tá 3155 na posição remota 10. Certo, afirmativo, confere, tá pronto na parte 3? Negativo ainda, 3155. Certo, sempre pronto para o push acionar. Demorar, 55. E exclamation Serra. Condor 076. Bomb arrival, descend flight level 050. Condor 076, according to the bomb arrival, descend to flight level 050. Controle Salvador, boa tarde. Trip 5627 decolou na sua escuta. Trip 5627, contato radar, saída Puka, sul, Panjou 190. Puka 190, 5627. Atalho 2231, desça para 2000 pés, NH 1012. 2000 pés, ajuste 1012, parceria 2231. Anca, após o mesmo inicial, você pode ingressar a Juliette até a posição 01. Aguardando a aeronave de Anca, Mag 579. Solo, Chané 6327, pro táxi com 76, 1 hora e 46, da Alterna Salvador. Aprovado, Índia Alfa, ponto de espera torre 18, decimal 6, ajuste 1-0-1-2. Índia Alfa, 18-6, no ponto de espera, ajuste 1-0-1-2, 6-3-2-7. Salvador, muito boa tarde, 35241, paciente da Tango, autorização para Montes Claros. O Trip 5241, Monte Claros, qual é a radial de saída? Guarde. É o 250, o Trip 5241. Sim, o Trip 5241-200? Afirmo. Ok, aprovado 200, Montes Claros. Vai ir a decolada 1-0, com curva pela direita, no perfil da saída Arbor. Após Arbor, vai voar direto, primeiro fixo, Vitor Charlie Oscar, após sair conforme o plano. 5-1-75 transponder.